André Cibis, o mural de Ibi Koala. Versão minha história, menino. Bora cantar assim, ó. Quero te encontrar, não se falamos mais. Depois daquela noite, como você está? Achei que foi tão bom, aquele sonho bom. Diz aí pra mim que não é tarde demais. Vamos cantar assim, ó. Olha, amor, estou morrendo aqui por dentro, pois no rádio só toca essa canção. Meu amor, minha paixão, já não consigo viver sem você. Vem, quero te encontrar, não se falamos mais. Depois daquela noite, como você está? Achei que foi tão bom, aquele sonho bom. Diz aí pra mim que não é tarde demais. Olha, amor, estou morrendo aqui por dentro, pois no rádio só toca nossa canção. Meu amor, minha paixão, já não consigo viver sem você. Que o Lemos, quero te encontrar, não se falamos mais. Depois daquela noite, como você está? Achei que foi tão bom, aquele sonho bom. Diz aí pra mim que não é tarde demais. Olha, amor, estou morrendo aqui por dentro. Vem, pois no rádio só toca nossa canção. Meu amor, minha paixão, já não consigo viver sem você. E meu amor, minha paixão, eu já não consigo viver sem você. Bora pra descer, menino! Não me importo o combustível! Eu quero encher o tanque! Arrocha!